novinha é essa? Que novinha é essa, Guga? Olha aqui, você tá passando. Viaja! E a novinha perigosa chegou pra malhar hoje na academia. Ela vai sentar. A novinha perigosa chegou pra malhar no swing do Papazone. A necona vai sentar. Ela senta, ela senta. Mas ela tem, ela tem. E ela senta, ela senta. Cadê a mãozinha da batedeira? Vambora! Vai na batedeira, na batedeira, na batedeira, na batedeira. Ela senta, quer que é isso, armazém? O Papazone tá aonde? Eu tô no baile fenomenal, papai! O melhor baile do Brasil! Olha o sonho que é sucesso! Gostoso, tá demais, Papazone, baile bom, junto e misturado. Vem comigo, vem comigo. E a novinha perigosa hoje chegou pra malhar hoje na academia. E ela vai sentar. A negona perigosa hoje chegou pra malhar no baile, baile, baile, baile, baile. Eu quero geral. Senta, torrão! E ela tem, ela tem. Vambora! Mundo sensacional! E ela senta, ela senta. Olha a batedeira, torrão! Olha a batedeira, pô! E aí? Vai na batedeira, vá! Vá! Vá! Vá! Tá gostoso! E ela tem, que ela. Vivo no baile fenomenal. E porra, que é sucesso! Oh, oi, quebra que tá gostoso! Quebra que tá gostoso! Quebra que tá gostoso! Quem tá com seu amigo, abraça ele aí.